minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu sua mão para mim, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal. Quando estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu sua mão